Graças a Deus. Se for preciso, estamos aqui. Está começando mais um Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje, 23º domingo do tempo comum, dia 4/9/2016. Anúncio do Evangelho de Lucas 14:25-33. Já temos aqui o irmão Tobias. Vai diminuir um pouco o áudio pra gente, né, irmão Tobias? Graças a Deus, isso mesmo. Não é diminuir, irmão Tobias. Isso. Isso, muito bem. Diminuiu tudo. E só ficou um pouquinho mesmo para animar o seu dia, não é mesmo? Sim, Frei, é isso mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se a ele, não, o Frei vai corrigir. Passou aqui um gato novamente, chamou a atenção do Frei. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, então, temos uma condicionante, não é assim? Se alguém vem a mim, mas não se desapega, não pode ser meu discípulo. Porque muitos de nós nos aproximamos do Cristo, mas levamos conosco todas as nossas crenças limitantes. Carregamos os nossos pesos, aqueles desnecessários para a nossa jornada terrestre, e nos tornamos incapacitados de carregar a nossa própria cruz. Não é assim? É, Frei, é bem assim mesmo. E aquele que não carrega a sua própria cruz, ou seja, a verdade da sua própria situação, não abandona, aquele que não abandona aquilo que não serve mais, tem muito peso com o qual lidar e não está preparado para olhar para si próprio, reconhecer suas limitações, suas imperfeições, carregar a sua própria cruz, no sentido de conquistar a si próprio para o bem e para a paz. Não é assim? Sim. Então Jesus cita o exemplo daquele que quer construir alguma coisa sem pensar antes, até mesmo antes de começar a construir o alicerce. Porque como pode aquele que quer construir para si uma moradia e que começa a trabalhar sem o planejamento necessário, sem o tempo investido em pensar bem, se aquilo que faz é produtivo ou não é? Começar para não acabar não vale a pena, pois que então não teríamos uma casa onde habitar. E da mesma forma, ele cita que existe um rei e que sai para guerrear. Nós, nesta luta da encarnação terrena, o Frei falou ressurreição, vocês não ouviram encarnação, porque senão a igreja excomunga o Frei, não é mesmo? Então, nas nossas experiências na Terra, não é mesmo? Enquanto aqui caminhamos, devemos ser como o rei sábio, que reconhece a batalha, reconhece suas forças, porque parou para pensar, parou para analisar, investiu tempo no autoconhecimento. Jesus já sabia da importância disso no seu tempo. Daí a dizer, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Até o Frei, quando fala com os jovens de hoje, vê um apego muito grande às posses, ou seja, a necessidade de controlar a situação, aos desejos, ou seja, nunca está contente com o que tem, sempre quer algo, nem que seja o conhecimento da verdade. E se frustram, porque a verdade não é deste mundo. E então, também não se libertam das paixões. Ou seja, sempre andam com suas preferências e querendo, como as princesas, serem servidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a santa do dia, Santa Rosália, durante seus últimos 16 anos de vida, levou uma vida de dura penitência, sendo alimentada miraculosamente pela Eucaristia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então estamos finalizando mais um Evangelho do Dia. Hoje foi então o Evangelho do dia 4 de setembro de 2016. Eu sou o Frei Jordano e estamos aqui novamente nos nossos estúdios. Graças a Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. Graças a Deus.